baixinho, que as paredes têm ouvido e têm ouvido. Meu amor, fala aí baixinho. Meu amor, fala aí baixinho, que as paredes têm ouvido. As paredes têm ouvido e têm ouvido. Os amor mais encoberto. Os amor mais encoberto, esses são os mais sabidos. Esses são os mais sabidos, mais sabidos. Viola não é minha, ai, querendo minha será, querendo minha será, minha será. Ai, o ar quer dizer amor, ai, o ar quer dizer amor, que eu firme te consagrei, alma, vida e coração, alma, vida e coração. Nas tuas mãos eu entreguei, eu entreguei. Se te quero bem, não é certo. Se te quero bem, não é certo. Se me queres bem, não sei. Se me queres bem, não sei. Aí eu não sei.